noite chega devagar. Cobre minha cidade, a profecia se segue. Meu Deus, quanta maldade. A violência anda ao lado junto com a morte. O São Francisco já lotado, aqui Ceilândia Norte. Ruas escuras, sombrias, quebradas cabulosas. Ande sempre esperto, pois não se sabe a hora que a morte vai chegar bem perto de você. Lugar bom de se morar, mais fácil de morrer. Rotina da pivetada, fogueira na esquina. Um baseado de preto, um teco na cocaína. 380 na cinta, bermuda da Ciclone. Moleque mata à toa só pra fazer o nome. Guerra entre polícia, bandido e cidadão. Mais um corpo é encontrado, fuzilado no chão. A morte sempre presente em todo lugar. Em qualquer rua da cidade a te esperar. Muitos já se foram, já vi de perto, contei. Quantos velórios de chegada já presenciei. Acerto de conta, casinha, treta errada. Irmão matando irmão, quebrada contra quebrada. Tiros na calada, a madrugada é foda. Se der vacilo é mal, infelizmente boda. Realidade que vivemos em nosso dia a dia. Quem deve paga com a vida, lei da periferia. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guia aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guia aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Mesa de bar levou mais um destaque na TV. É tanta morte, meu Deus, não dá pra entender. Quantos ainda vão pagar com a própria vida? Será mesmo, ó pai, que já não há saída? Quantas vidas tiradas por um motivo qualquer? Pai de família embriagada assassinou a mulher. É tanta treta errada, piranha de traição. Olho grande, vingança, o demônio puxa o cão. Fim de semana chegou, é muito sangue derramado. Choro, vela, outro enterro, só mais um finado. Mais um caso entre mil, nenhuma solução. Mais uma vez a ignorância levou outro irmão. Velório, a mãe desesperada chora por seu filho. Não é nenhuma novidade, pobre morrer de tiro. Periferia é assim, já vi muito camarada baleado, esfaqueado, um corpo de quebrada. Favela, realidade, miséria tem de sobra. Os caras tão se matando por uma lata de droga. Será que esse pesadelo não acaba mais? Meu Deus do céu, eu te imploro, traga um pouco de paz. Ceilândia Norte ou Sul, malandragem, escuta aí. Tá na hora de parar, pensar e refletir. Pra que tanta violência? Então reflita agora. Descanse seu gatilho e vê se não demora. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guie aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guie aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Tiroteio, muito frevo, bocas espalhadas. É o que se vê em cada esquina da minha quebrada. Considerada por muitos o reino da morte. Já passei dos 23, tive muita sorte. Sigo em frente meu caminho sem olhar pra trás. Chegados meus que se foram, descanse em paz. Paulistênio, Alexandre, o mano Zé Ratão. Finado, Peixe, Ti, Carlinho, pode crer, irmão. Morreram por causa de uma guerra sem fim. Será mesmo, meu Deus, que tem que ser assim? Eles partiram para sempre e não vão mais voltar. Tá na hora, pode crer, vamos raciocinar. A gente vive se matando, pra que isso, irmão? Procure e ache a sua paz, preste atenção. Siga o caminho certo, encontre uma saída. No mundo do crime, vale pouco a sua vida. É cadeia ou cemitério, você pode crer. Se não acredita em mim, é só parar pra ver. Quantos irmãos já se foram, quantas mães já choraram. Quantos irmãos se iludiram, pelo caminho ficaram. Antecedente criminal, fala real pra você. Mandando ideia, malandragem é saber viver. Esqueça a violência, pratique a paz. Eu tô ligado, camarada, você é capaz. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guie aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Peço a ti, Deus, não me deixe sozinho. Me mostre o caminho certo, ilumine seu filho. Guie aqueles que se foram e não voltam mais. Proteja as nossas quebradas, traga um pouco de paz. Todos aqueles aí que um dia perderam alguém, pode crer? amigos, parentes, pessoas que foram vítimas da violenta rotina nas periferias e que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Aê, Carlinhos, descanse em paz, irmão. Finado Peixe, deixou saudade, véi. Rui, o Biratã, a Adjailton, Xangai, o Arley e todos aqueles que aqui não foram citados. Não dá pra esquecer. Procure uma vida melhor, véi. Esqueça as drogas, esqueça o crime. A nossa ideia é essa aí, pode crer.